loca. Ese son de Decamo. A UBC. Que no toma lo que lo. Va si perde. Se perde no son, se perde na batida libere. Hey, minha querida. Assim tá bom, é assim que é. Pois na nossa banca não cola mané. A união faz a força e acontece o que aconteça. Mas a UBC é a união bate cabeça. Ninguém parado vai poder ficar. Camisinha. Eu só tenho uma e essa é minha. Firmeza, sangue bom, detalhamento, som. Enquanto eu verso na batida sem perder o tom. Vou te falar, não vai esquecer. Quem não for maloqueiro vai se perder. Esse som dedicamos pra UBC. Quem não for maloqueiro vai se perder. Esse som dedicamos pra UBC. Quem não for maloqueiro vai se perder. UBC, UBC, uh-huh. UBC, UBC, UBC, UBC. Agora empresta seu isqueiro que eu vou acender mais um. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. Não pense que eu não gosto de uma mina rebolar. Mas agora não é a hora, agora o bicho vai pegar. Ninguém pode ir comigo, ninguém me segura. Skate é a febre, o rap é a cura. Firmeza, zelador, libera o corrimão. Libera o corredor que eu não vou riscar no chão. Se me arrisco na manobra é porque mano, seu cobra. Mete um grafite na parede, mano, eu tô com sede. Damn, me traz mais uma breja. Certo, velho, valeu mais que firmeza. Esse som de Decamo da UBC. Quem não for maloqueiro vai se perder. Esse som de Decamo da UBC. Quem não for maloqueiro vai se perder. UBC, UBC, UBC, UBC, UBC, UBC, UBC, UBC. Som é pra alienado, mas mano, eu vou dizer pra quem não tá ligado. Tem mano que trabalha quase feito condenado pra garantir final do mês uma merreca de ordenado.